Pop, pop, eu quero ver todo mundo mexendo o corpinho inteiro. Põe a mãozinha pra frente, põe a mãozinha pro lado. Põe a mãozinha pra frente, balanço, ele adora. Eu danço pop, pop, eu danço pop, pop, eu danço pop, pop, assim é bem melhor. Põe o pezinho pra frente, põe o pezinho pro lado, põe o pezinho pra frente, balanço, ele adora. Eu danço pop, pop, eu danço pop, pop, eu danço pop, pop, assim é bem melhor. Põe a cabeça pra frente, põe a cabeça pro lado, põe a cabeça pra frente, balanço, ele adora. Eu danço pop, pop, eu danço pop, pop, eu danço pop, pop, assim é bem melhor. Põe o bumbum para frente, põe o bumbum para o lado, põe o bumbum para frente, balanço, ele adora. Eu danço pop, pop, eu danço pop, pop, eu danço pop, pop, assim é bem melhor.